3264 no São Luzão 3, libera a pista direita, táxi aprovado Alfa Juliette, portão 05 nesta frequência, TAM 3264. Alfa Juliette, portão 05, libera a direita agora, TAM 3264. Salvador até o voo. Siga sua mensagem, confirme a matrícula. Aeronave Gol PR, Golf Golf Zupa, solicitando autorização de reboque do Figuer 4 para o Figuer 6. Muito bem, o Golf Golf Victor está no portão 4 do pátio principal, reboque até o portão 03, isso? Corretamente. Livre, Victor, chame ao término. Obrigado. Voo 1897, ciente da ECO 360 Guarulhos. 7, bom dia, 360 tem aprovado, o senhor está pronto para cópia? Copia, 1897. Voo 1897 autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, nível de voo 360, decolada pistão no zero com curva à direita, subida da EL até a posição Lida. Após direto, posição Crate, onde intercepta Upper Zulu 1-4 até a posição Groove. Após Upper Zulu 1-6 até Belo Horizonte. Após direto, posição Trive. Após autorizado, conforme rota apresentada no plano de voo. Controle opera em 1-9.8. Aciona 5-1-5-7, gol 1-8-7. Autorizado 360. Para o Guarulhos, decola da 1-0, curvando à direita, saída da EL, Leda. Após Leda, voa Groove, Upper Zulu 1-6, até BHZ, depois Trive, conforme rota. controle 19-8, segundo 5-7, voo 1-8 na frente. Boa noite no 7, após a posição Ledo, o senhor voa direto à posição Crate, senhor Charlie Romeo Alfa Tango Eco, interceptando Upper Zulu 1-4. Upper Zulu 1-4 voa Groove, até Groove, após intercepta, após Groove, Upper Zulu 1-8. Ok, até Leda, Leda Crate, Upper Zulu 1-4, Groove, Upper Zulu 1-6. Correto, cotejamento no 8 no 7, o portão 62, estou pronto para o posicionamento, senhor. Reportará, voo 1-8 no meio. Salvador, muito bom dia, voo 1-2, seleciona, cruzando 2-0-0 para 1-0-0. Uno 271, muito bom dia, aciona identificação, a chegada Márida, presente rua Duna, descendo 2 mil pés, ajustado 1014, na 014, Uno 271. Duna 2 mil pés, 1014, Uno 271.